amor gritou-se escândalo. Do medo criou-se o trágico, no rosto pintou-se o pálido, e não rolou uma lágrima nem uma lástima pra socorrer. E na gente deu o hábito de caminhar entre as trevas, de murmurar entre as pregas, de tirar leite das pedras, de ver o tempo correr. Mas sob o sono dos séculos amanheceu um espetáculo, como uma chuva de pétalas, como se o céu vendo as penas morresse de pena e chovesse o perdão. E a prudência dos sábios nem ousou conter nos lábios o sorriso e a paixão. Pois, transbordando de flores, a calma dos lagos zangou-se, a rosa dos ventos danou-se, o leito dos rios fartou-se, inundou de água doce a amargura do ar. Numa enchente amazônica, numa explosão atlântica, a multidão vendo em pânico, a multidão vendo atônita, ainda que tarde, o seu despertar.